saturação é perceptível e o vai-vem de ambulâncias é constante. Fomos à queima das fitas do Porto e entramos no queimódromo para saber o que os estudantes pensam acerca dos serviços de emergência no recinto. Concordas com a existência de um serviço de emergência em espaços como este, o queimódromo? Porquê? Concordo, porque é um espaço onde vem muita gente, muita confusão, muita vida e a probabilidade de haver sacados é muita. Concordas com um serviço de emergência em espaços como este, como o queimódromo, ou porquê? Concordo, sim senhora, porque são alturas em que o queimódromo está recheado de estudantes e onde há estudantes há bebedeiras, onde há bebedeiras há desacatos e por vezes, se não houver socorrismo já aqui próximo, pode ser tarde demais para algumas pessoas que tenham que se dirigir ao hospital. Concordas com um serviço de emergência em espaços como este, no queimódromo no Porto, porquê? Claro, concordo, porque se num recinto onde normalmente, dependendo dos dias, não é? Mas, por exemplo, como num sábado em que teve 30 mil pessoas, ou hoje em que chega a 100 mil, tem que ser um sistema de emergência, não é? Se num sítio qualquer normal existe, num sítio como este, em que estão tantos estudantes, pronto, e sabes a ligação que os estudantes têm ao álcool, é necessário, é extremamente necessário existir um sistema de emergência. É, tem que ser, tem que existir, senão este pessoal, não é? Era uma desgraça. E basta ver, basta estar no recinto 10 minutos, um quarto de hora, para ver a quantidade de ambulâncias do INEM e pessoal que passa do serviço de emergência para trás e para a frente. Tem que ser, é evidente. Concordas com um serviço de emergência assim em espaço? Concordo. Acho que as pessoas às vezes se descontrolam e era mesmo preciso haver assim alguém que tomasse conta delas, não é? E às vezes não é só o das borracheiras, às vezes há outras coisas, outros problemas que podem acontecer e assim há sempre segurança. Estas foram algumas opiniões que apurámos no local. Percebemos assim que os estudantes estão de acordo com a presença e consideram mesmo importante a existência de um serviço de emergência nas festas académicas, mais concretamente na queima das fitas do Porto.